Jesus de Nazaré. Vai queimando agora. Queima, queima, queima, queima, queima, queima, queima o mal. Queima, queima, queima, Dalila. Queima o desânimo. Queima, queima, depressão. Queima, queima, queima, indiferença. O evangelho superficial. Queima ele. Queima, queima, queima, queima, queima. Agora, em nome de Jesus, agora eu desato o ministério dessas mulheres que vieram até o Rio de Janeiro. Em nome de Jesus, agora eu vou restabelecer as tranças, eu vou ativar o candelabro. Em nome de Jesus, nenhuma decepção amorosa, nenhuma decepção ministerial, nenhuma decepção há de abrir lacuna para Dalila. Abre os olhos agora das tuas servas, que elas possam discernir a insistência de Dalila, que elas possam perceber que não é o que Dalila diz, mas é o que diz o Senhor. É o que diz o Senhor. Eu profetizo agora sobre essas mulheres, que elas terão visão de águia, que elas terão visão sobrenatural. Vão discernir os seus inimigos, vão discernir aqueles que estão gastando o tempo delas, vão discernir aqueles que estão passando uma conversa para elas se atrasarem ministerialmente. Agora, agora, agora, eu quero olhos espirituais nelas. Jesus, te devolve agora os teus olhos. Sai desse moinho de escravidão. A escravidão acabou. O circo acabou. E os que riam de você não vão compreender. Os que te assistiam como num circo não vão compreender. Porque a plateia era boa e o ingresso era caro, mas não era para algo sólido, era pura diversão. O palhaço era você e os pagantes a multidão, mas a partir de agora te pega pela mão. Lugar de estratégia, nós já vamos encerrar. Lugar de estratégia. Nos livros em quadrinhos a gente enxerga o Sansão empurrando, né? Mas o texto diz que ele abraçou.